senhor presidente, vereadores, vereadoras que nos acompanham, população que também nos acompanha, a minha cordial saudação. Teria muitas pautas aqui, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero iniciar trazendo aqui, nesse momento, uma ideia que o vereador Regis trouxe à pauta do PSDB, o partido do qual nós fazemos parte, e que nós vamos liderar nos próximos dias um encaminhamento junto ao Executivo Municipal para que dê uma atenção especial ao transporte público coletivo do interior do município de Itaquara. Há muitas reclamações por parte dos moradores que estão com dificuldades de se locomover do interior até a área central, até a área urbana do município, para desenvolver, para poder trabalhar, para não faltar ao trabalho. E a redução do transporte público coletivo tem causado grandes transtornos para toda essa população. Se faz urgente e necessário que o Executivo Municipal tome uma ação. A proposta do vereador Regis, por consequência da bancada do PSDB, é de que o Executivo Municipal encaminhe um projeto para essa casa, pedindo autorização e ficando autorizado para dispor dos veículos do transporte escolar para diariamente conduzirem as pessoas do interior à área central e no final da tarde as pessoas da área central para o interior, para os seus lares, proporcionando que elas tenham acesso ao trabalho, proporcionando que elas tenham acesso à saúde pública, proporcionando que elas tenham acesso à continuidade da sua vida, dentro, claro, das suas necessidades, sempre que possível, respeitando o distanciamento social. Importante a pauta do vereador Regis, que traz aqui uma necessidade da nossa comunidade e do interior. Quando nós falamos aqui da necessidade de nós cobrarmos que os recursos dos fundos partidários e eleitoral, eu sou total favorável à não aplicação desses recursos e à transferência deles para o combate ao Covid e para também auxiliar no desenvolvimento econômico que vai ser necessário ao país. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos desfocar o nosso trabalho de vereador e desviar o nosso olhar de Itaquara. E daí, quando eu vejo esses discursos mais inflados, cobrando o governo do estado, cobrando o governo federal, cobrando deputados estaduais, federais, senadores, eu acabo olhando para dentro dessa casa, para dentro do município de Itaquara, e vejo que há um esquecimento por parte dessa casa da necessidade de fiscalização dos recursos próprios. E daí aqui nós trazemos a experiência de 2017, 2018 com a Expocampo, onde esse vereador apresentou uma denúncia ao MP, que virou num processo por improbidade administrativa, de investigação na improbidade, e que essa casa deveria ter aberto CPI. E os vereadores dessa casa, na sua maioria, se calaram. Então, vejam a desproporcionalidade. Cobramos lá em cima e esquecemos do cuidado e do zelo com dinheiro público aqui dentro do município de Itaquara. Também gostaria de dizer que realmente é o momento de nós cuidarmos de todos os recursos. Assim como se faz necessário que esses recursos não sejam gastos naquilo que era a sua proposição, nós também podemos fazer mais o nosso papel aqui nessa casa, votando favorável ao projeto de lei que prevê a redução do número de vereadores. Nós fazendo isso, se nós aprovarmos para a redução para 9 vereadores, nós vamos estar beirando 2 milhões de reais de economia. Se nós aprovarmos para 10 vereadores, nós vamos estar com um valor superior a 1,5 milhão, 1,6 milhão de reais de economia. E se nós aprovarmos para 11, nós estaremos com um valor superior a 1,2 milhão, 1,3 milhão de reais de economia. Vejam o quanto nós podemos somar e agregar para o município de Itaquara. Esse recurso, se fosse buscado em emenda parlamentar, nós estaríamos aqui falando, na economia de 2 milhões, um investimento de mais de 20 milhões ao longo de 4 anos no município de Itaquara. Seria 4 vezes mais os asfaltos e os pavimentos que essa administração está fazendo com dinheiro emprestado, que vai ter que pagar ao longo dos próximos 4 ou 8 anos que se segue. Gostaria, e encerro, presidente, gostaria de falar aqui novamente das nomeações. Eu não vejo problema nenhum quando ela se faz de forma técnica. Mas nós estamos muito longe, vereador Levi, de nomeações técnicas. E não é o momento, encerro, não é momento de nós darmos tapinha nas costas da população, nem mandar beijinho no coração e brincar com o sentimento das pessoas. Nós estamos colocando pessoas políticas, não técnicas, e deixando a desejar no serviço à população.